Ficheiro 36, página 288, capítulo 15. Quando a música desempenha um papel. Ficámos acordados até tarde com a segunda garrafa, lendo e relendo a última das cartas roubadas do Chevalier de São Jorge, também conhecido como Sua Majestade Jaime III, e as cartas para o Príncipe Carlos, escritas por partidários jacobitas. Fergus apanhou um pacote grande destinado a Sua Alteza, explicou Jamie. Havia muita coisa nele e não pudemos copiar tudo suficientemente rápido, de modo que guardei uma parte para voltar da próxima vez. Vê, disse ele, extraindo uma folha da pilha e colocando-a no meu joelho. A maior parte das cartas está em código, como esta. Ouvi dizer que as perspectivas para Tetrazes são muito favoráveis este ano nas colinas acima de Salerno. Os caçadores desta região deverão ser bem-sucedidos. É fácil. É uma referência a Manzetti, o banqueiro italiano. Ele é de Salerno. Descobri que Carlos tem jantado com ele e conseguiu que lhe emprestasse 15 mil livres. Tudo indica que o conselho de Jaime foi bom. Mas aqui, remexeu na pilha, retirando outra folha. Olha para isto, disse Jamie, entregando-me uma folha coberta com os seus gatafunhos inclinados. Estreitei os olhos, obedientemente, para o papel, do qual eu só conseguia identificar algumas letras ligadas a uma rede de setas e pontos de interrogação. Que língua é essa? Perguntei, examinando a folha. Polaco? A mãe de Carlos Stuart, a falecida Clementina Sobieski, era polaca, afinal. Não, está em inglês, disse Jamie, rindo. Não a consegues ler? Tu consegues? Sim, disse orgulhosamente. É uma linguagem cifrada, Sassenach, e não muito complicada. Repara, tudo o que precisas fazer é separar as letras em grupos de cinco, para começar. Só que não deves contar as letras Q de cauda nem X. Os X significam intervalos entre as frases e os Q de cauda foram apenas inseridos aqui e ali para tornar tudo mais confuso. Se é como dizes, retorqui, olhando para aquela carta de aparência extremamente confusa, que começava com Merti occruti dlopro quatsmin, e depois para a folha, nas mãos de Jamie, com uma série de grupos de cinco letras escritas numa única linha, letras isoladas, cuidadosamente registadas acima deles, uma de cada vez. Uma letra é apenas substituída por outra, mas na mesma ordem, explicou Jamie. Portanto, se tiveres uma boa quantidade de texto para trabalhar e conseguires adivinhar uma ou outra palavra, tudo o que precisas fazer é traduzir de um alfabeto para o outro, percebes? Sacudiu uma longa tira de papel sob o meu nariz, com dois alfabetos registados, um em cima do outro, ligeiramente deslocados. Bem, mais ou menos, disse eu, mas imagino que tenhas entendido, que é o mais importante, o que diz a carta. A expressão de vivo interesse com que Jamie acolhia todo o tipo de quebra-cabeças esmoreceu um pouco e ele deixou a folha de papel cair sobre o joelho. Olhou para mim, o lábio inferior preso entre os dentes em introspeção. Bem, isso é que é estranho. No entanto, não vejo como possa estar enganado. O tom das cartas de Jaime, de um modo geral, sugere um caminho, mas esta carta cifrada expressa abertamente as ideias. Os olhos azuis fitaram os meus por baixo das espessas sobrancelhas ruivas. Jaime quer que Carlos caia nas graças de Luís, disse devagar. Mas não está à procura de apoio para uma invasão da Escócia. Jaime não tem nenhum interesse em retomar o trono. O quê? Arranquei o maço de cartas das suas mãos, os meus olhos febrilmente examinando o texto rabiscado. Jamie tinha razão. Enquanto que as cartas dos partidários falavam esperançosamente da iminente restauração de Stuart, as cartas de Jaime ao seu filho não mencionavam nada disso. Mas todas elas diziam respeito a Carlos causar uma boa impressão em Luís. Até mesmo o empréstimo de Manzetti de Salerno fora procurado, visando possibilitar a Carlos viver com a aparência de um cavalheiro em Paris, não para financiar qualquer objetivo militar. Bem, estou em crer que Jaime é um homenzinho muito astuto, disse Jamie, batendo numa das cartas. Porque, repara bem, Cessnar, ele quase não possui dinheiro próprio. A sua mulher era muito rica, mas o tio Alex contou-me que ela deu tudo à igreja quando morreu. O Papa é que tem mantido Jaime e todo o seu séquito. Afinal, ele é um monarca católico e o Papa é obrigado a patrocinar os seus interesses contra os do eleitor de Hanover, disse, referindo-se a Jorge II, rei de Inglaterra e da Irlanda, e pertencente à casa de Hanover da Alemanha, com direito a tomar parte na eleição de um novo imperador alemão. Ele entrelaçou as mãos em volta de um dos joelhos, fitando pensativamente a pilha de papéis, agora colocada entre nós no sofá. Filipe de Espanha e Luís, o velho rei, quero dizer, deram-lhe um pequeno exército e alguns navios há 30 anos, com os quais deveria recuperar o trono. Mas tudo acabou em tragédia. Um temporal fez naufragar alguns navios e os restantes não tinham pilotos e acabaram por aportar no lugar errado. Acabou tudo em tragédia e, no fim, os franceses simplesmente zarparam de volta sem que Jaime tivesse sequer posto os pés em solo escocês. De modo que, provavelmente, nos anos que se seguiram, talvez ele tenha desistido de qualquer ideia de voltar ao poder. Além disso, ele tinha dois filhos, quase a atingir a idade adulta, embora poucas hipóteses tivesse de os estabelecer adequadamente na vida. Então, pergunto, Cessnar, o que faria eu em tal situação? A resposta mais certa seria tentar que o meu bom primo Luís, que afinal é o rei de França, poderia colocar o meu filho num bom lugar, dar-lhe uma posição militar, talvez, e homens para comandar. Um general de França não é uma posição nada má na vida. Abanei a cabeça, pensando. Sim, mas se eu fosse um homem muito esperto, não iria simplesmente até Luís suplicar, como um primo pobre. Eu enviaria o meu filho a Paris e tentaria fazer com que Luís se visse forçado a aceitá-lo na corte. E, enquanto isso, manteria a ilusão de que eu procurava ativamente a restauração da minha monarquia. Porque se Jaime admitir abertamente que os Stuart nunca mais voltarão a governar a Escócia, acrescentou Jaime em voz baixa, ele não terá mais nenhum valor para Luís. E sem a possibilidade de uma invasão jacobita armada para conquistar os ingleses, Luís não teria nenhum motivo para dar a seu jovem primo Carlos nada, além do que a pequena pensão que a decência e a opinião pública o forçariam a oferecer. Não era certo. As cartas que Jaime conseguir obter, poucas de cada vez, só iam até janeiro último, quando Carlos chegara à França. Expressando sem código, redigidas com cifras e linguagem enigmática de um modo geral, a atuação estava longe de ser clara. Entretanto, tudo considerado, as evidências apontavam realmente nessa direção. E se o palpite de Jaime quanto aos motivos de Carlos estivesse correto, então a nossa tarefa já estava cumprida. Na verdade, ela jamais existira realmente. Repassando os acontecimentos da noite anterior, fiquei distraída durante todo o dia seguinte, na reunião matinal de Marie d'Arbonville, para ouvir um poeta húngaro, numa visita a um herborista da vizinhança, a fim de comprar um pouco de valeriana e rizoma de lírio, e durante as minhas rondas no Hôpital des Anges. Finalmente, abandonei o trabalho com receio de magoar acidentalmente alguém por estar tão distraída. Nem Murtagh nem Fergus tinham chegado ainda para me escoltar até a casa. Assim, tirei as vestes do hospital que usava sobre a roupa e sentei-me à espera no escritório vazio de Madre Hildegarde, que ficava logo no vestíbulo do hospital. Já ali estava há mais ou menos meia hora, dobrando ociosamente o tecido do meu vestido entre os dedos, quando ouvi o cão do lado de fora. O porteiro ausentara-se, como quase sempre fazia. Saíra para comprar comida, sem dúvida, ou fazer um qualquer recado para uma das freiras. Como sempre, na sua ausência, a guarda dos portais do hospital ficava a cargo das patas e dentes competentes de Bouton. O primeiro latido de advertência foi seguido de um rosnar baixo e surdo, que avisava ao intruso para permanecer onde estava, sob pena de imediato desmembramento. Levantei-me e enfiei a cabeça fora da porta do escritório, para ver se o padre Balman enfrentava o perigo do demónio outra vez, no desempenho dos seus deveres sacramentais. Mas a figura delineada contra a enorme janela de vitrais do saguão de entrada não era o vulto magro do jovem padre. Era uma figura alta, cujo quilte, em silhueta, oscilou graciosamente em torno das pernas quando ele se afastou do pequeno animal de dentes arreganhados aos seus pés. Jamie pestanejou, parando abruptamente perante a perspectiva do ataque. Protegendo os olhos do reflexo ofuscante da janela, espreitou as sombras do interior. Ah, olá, cãozinho, disse educadamente e deu um passo em frente, com os nós dos dedos da mão estendidos para o animal. Bouton elevou o seu rosnar alguns decibéis e ele recuou um passo. Ah, então é assim, disse Jamie. Fitou o cão com os olhos semicerrados. Pensa bem, meu rapaz, avisou, olhando por baixo do nariz longo e direito. Sou muito maior do que tu. Se fosse a ti, não arriscaria qualquer ação precipitada. Bouton mudou ligeiramente de lugar, fazendo ainda um barulho semelhante ao de um avião à distância. E mais rápido também, disse Jamie, simulando um salto para o lado. Os dentes de Bouton fecharam-se a poucos centímetros da perna e ele recuou apressado. Encostando-se à parede, cruzou os braços e abanou a cabeça para o cão. Bem, tens um bom argumento, admito. Quando o assunto é dentes, tens vantagem sobre mim, sem dúvida. Bouton inclinou uma das orelhas, desconfiado com aquele discurso amigável, mas voltou ao rosnar grave. Jamie cruzou os pés, como alguém disposto a passar o tempo ali, indefinidamente. A luz multicolorida da janela banhava-lhe o rosto de azul, fazendo-o parecer uma das frias estátuas de mármore da catedral ao lado. Certamente tens mais que fazer do que atormentar visitantes inocentes, não achas? Perguntou em tom de conversa. Já ouvi falar de ti. És o famoso sujeito que fareja doenças, certo? Bem, porque estarão eles a desperdiçar o teu talento em coisas tolas, como guardar a porta, quando podias ser muito mais útil se estivesses a cheirar dedos com gota e rabos postulentos? Responde-me, por favor. Um latido agudo, em reação ao seu ato de descruzar as pernas, foi a única resposta. Houve uma agitação de panos atrás de mim, quando a madre Hildegarde se aproximou, vinda do interior do hospital. O que é que se passa? Perguntou, vendo-me espreitar. Temos visitas? Parece que o Bouton tem um diferente com o meu marido, disse eu. Eu não tenho de aturar isso, sabes? Ameaçava Jamie. Sorrateiramente, levava uma das mãos ao broche que lhe segurava o chale de xadrez no ombro. Um rápido lançamento do meu chale e estarás amarrado como um Ah, bonjour, madame! Disse, mudando rapidamente para o francês, ao avistar a madre Hildegarde. Bonjour, Monsieur Fraser. Ela inclinou o véu graciosamente, mais para esconder o largo sorriso no seu rosto do que para cumprimentá-lo, pensei comigo mesma. Vejo que já conhece o Bouton. Está à procura da sua esposa? Parecendo aquilo a minha deixa, saí de dentro do escritório, colocando-me atrás dela. O meu devotado esposo olhou de Bouton para a porta do escritório, certamente tirando conclusões. E exatamente há quanto tempo estavas aí, Sassenach? Perguntou secamente. Há bastante tempo, disse eu, com a arrogante autoconfiança de alguém que está nas boas graças de Bouton. O que lhe terias feito tu quando o tivesses enfaixado no teu chale? Atirá-lo-ia pela janela e correria que nem um condenado, respondeu, com um rápido olhar de pavor para a figura imponente da madre Hildegarde. Ela, por acaso, fala inglês? Não, felizmente para ti, respondi. Troquei para francês, para fazer as apresentações. Ma mère, je vous présente mon mari, le seigneur de Broc-Toirard. Senhor? Madre Hildegarde conseguira já dominar o seu humor e cumprimentou-o com a sua costumeira expressão de formidável cordialidade. Vamos sentir a falta da sua mulher, mas se a requisitar, é claro que... Não vim por causa da minha mulher, interrompeu a Jamie. Eu vim vê-la, ma mère. Sentado no escritório de Madre Hildegarde, Jamie colocou o feixe de papéis que carregava na madeira lustrosa da secretária. Bouton, mantendo um olhar cauteloso sobre o intruso, deitou-se aos pés da sua dona. Colocou o focinho sobre as patas, mas manteve as orelhas em pé, o beiço levantado junto a um dente canino, para a eventualidade de ser chamado a estraçalhar o visitante membro a membro. Jamie estreitou os olhos para Bouton, colocando explicitamente os pés longe do focinho preto e irrequieto. Herr Gerstmann recomendou-me que a consultasse, madre, a respeito destes documentos, disse ele, desenrolando o grosso feixe de papéis e aplainando-os sob a palma das mãos. Madre Hildegarde fitou Jamie por um instante, com uma das grossas sobrancelhas erguidas em postura inquisitiva. De seguida, voltou a sua atenção para o maço de papéis, com aquele jeito dos administradores de parecerem estar inteiramente concentrados na questão à sua frente, enquanto ainda mantêm a sua sensível antena sintonizada para captar a menor vibração de emergência dos confins do hospital. De verdade? Inquiriu ela. O dedo, rombudo, percorreu ao de leve as linhas da pauta de música, uma a uma, como se ouvisse as notas ao tocá-las. Com o estalido do dedo, a folha deslizou para o lado, expondo parcialmente a seguinte. — O que é que o senhor quer saber, Monsieur Fraser? Perguntou. — Não sei, madre. Jamie inclinava-se para a frente, concentrado. Ele próprio tocou as linhas, passando o dedo de modo delicado nos borrões, onde a mão de quem escrevera havia descuidadamente roçado na pauta, antes de a tinta secar. Há alguma coisa estranha nesta música, madre? A boca generosa da freira moveu-se ligeiramente, no que parecia ser um sorriso. A sério, Monsieur Fraser? No entanto, pelo que sei, por favor, não se ofenda. A música para o senhor é uma fechadura para a qual o senhor não tem a chave, não é assim? Jamie riu. E uma freira que passava no corredor virou-se surpreendida com aquele som nos recessos do hospital. Era um lugar barulhento, mas raramente se ouvia uma gargalhada. É uma descrição muito educada da minha incapacidade, madre, e absolutamente verdadeira. Se cantasse uma dessas peças, o seu dedo mais longo e mais delgado, mas quase do mesmo tamanho do dedo de Madre Hildegarde, bateu no pergaminho com um leve som, sussurrante. Eu não saberia diferenciá-la do Kyrie Eleison ou de La Dame Fabien, exceto pela letra, acrescentou com um sorriso. Foi a vez de Madre Hildegarde sorrir. Ora, ora, Monsieur Fraser, disse ela. Bom, ao menos o senhor presta atenção à letra. Ela segurou o feixe de papéis nas mãos e folheou-os com rapidez. Pude ver o ligeiro inflar da sua garganta acima da faixa apertada da touca, enquanto lia, como se estivesse a cantar silenciosamente para si mesma, e um pé avantajado batendo ao de leve, como se marcasse o compasso. Jamie permaneceu sentado, absolutamente quieto no seu banco, a mão perfeita dobrada sobre a aleijada num dos joelhos, observando a freira. Os olhos azuis, rasgados, estavam fixamente concentrados, e ele não prestava qualquer atenção ao permanente barulho que vinha dos fundos do hospital, atrás dele. Pacientes berravam, serventes e freiras gritavam uns para os outros, familiares emitiam sons agudos de tristeza ou assombro, e os ruídos mais baixos de instrumentos metálicos ecoavam das pedras antigas do edifício. Mas nem Jamie, nem Madre Hildegarde se moveram. Finalmente, ela baixou as folhas, espreitando por cima do maço. Os seus olhos faiscavam e, de repente, parecia uma jovem. Acho que tem razão, disse. Não disponho tempo agora para examiná-las com cuidado. Olhou na direção da porta, por um momento bloqueada pela figura de uma servente, passando apressada com um grande saco de gaze. Mas há algo estranho aqui. Bateu com as folhas sobre a mesa, ajeitando-as numa pilha arrumada. É extraordinário, comentou. Seja como for, Madre, acredita que pode, com o seu dom, discernir qual é esse padrão em particular? Seria difícil, tenho razões para supor que seja um código e que a linguagem da mensagem esteja em inglês, embora as letras das músicas estejam em alemão. Madre Hildegard emitiu um pequeno murmúrio de surpresa. Inglês? Tem certeza? Jamie sacudiu a cabeça. Não, não tenho a certeza, mas acho que é. Uma das razões é o país de origem. As canções foram enviadas de Inglaterra. Bem, monsieur, disse, arqueando uma das sobrancelhas, a sua mulher fala inglês, certo? E imagino que estaria disposto a sacrificar a sua companhia para que ela me auxilie na realização deste trabalho para o senhor, não é verdade? Jamie olhou para ela, o ligeiro sorriso no seu rosto, refletindo a expressão no rosto da Madre Superiora. Baixou os olhos para os pés, onde os bigodes de botão estremeciam com o resquício de um rosnado. Vou fazer um acordo consigo, Madre, disse ele. Se o seu cão não me morder no traseiro ao sair, pode contar com a ajuda da minha mulher. Sim, naquela noite, em vez de retornar a casa, a residência de Jared, na Rue Trémoulin, jantei com as irmãs do Couvent des Anges na longa mesa do refeitório e em seguida retirei-me para o trabalho noturno nos aposentos particulares de Madre Hildegard. O apartamento da Madre Superiora era composto de 3 quartos. O mais externo estava mobilado como uma sala de estar, com um considerável grau de sofisticação. Afinal, era ali que recebia visitas oficiais. O segundo aposento foi uma espécie de choque para mim, simplesmente porque eu não esperava algo assim. À primeira vista, tive a impressão de que não havia nada no pequeno quarto, além de um pequeno cravo, feito de nogueira bem lustrada e decorado com pequenas flores pintadas à mão, despontando de uma trepadeira retorcida que percorria a caixa sonora acima das brilhantes teclas de marfim. Olhando com mais atenção, vi algumas outras peças de mobília pelo aposento, inclusive um conjunto de estantes de livros, cobrindo inteiramente uma das paredes, atulhada de obras de musicologia e manuscritos cozidos à mão, muito semelhantes àquele que a Madre Hildegard agora colocava no suporte de partituras do cravo. Fez sinal para que eu me sentasse numa cadeira, diante de uma pequena secretária, encostada a uma das paredes. Encontrará papel e tinta aí, milady. Bem, vejamos o que esta pequena peça musical nos pode contar. A música fora escrita em papel pergaminho grosso, sendo as linhas das pautas nitidamente desenhadas à régua, de um lado ao outro da página. As próprias notas, as claves, as pausas e os acidentes tinham sido desenhados com extremo cuidado. Aquela era, sem dúvida, uma cópia final limpa, não um rascunho ou uma melodia apressadamente rabiscada. No alto da página via-se o título Lied des Landes, uma canção da terra. O título, como vê, sugere algo simples, como uma Volkslied, uma canção popular, disse Madre Hildegard, apontando um dedo indicador longo e ossudo para a página. No entanto, a forma da composição é inteiramente diferente. Sabe ler música? A enorme mão direita, de nós dos dedos largos e unhas curtas, desceu sobre as teclas com um toque inacreditavelmente delicado.